11. Journalist. O jornalista. Journalistin. A jornalista. Erdgeschoss. O rés do chão. Rechts. Direito. Platz. A praça. Souterrain oder Keller. A CAF. Allee. A avenida. Oktober. Outubro. Links. Esquerdo. 12. April. Abril.